Comendo tudo isso, você vai se sentir bem. A imagem da saúde. Eu não pego resfriado e jamais estou cansado. Eu tô vendendo, vendendo saúde. Correndo e pulando, vou cantando bem feliz. Só porque tô vendendo, vendendo saúde. Eu lavo os pés e as mãos e o meu nariz com sabão. Tomo vitaminas, sim, e então eu brinco no jardim. A vida é cheia de emoção, vai transbordar meu coração. Eu tô vendendo, vendendo saúde. Eu como até picolé e os meus pés não têm chulé. Eu tô vendendo, vendendo saúde. Vivo bem, sabe por quê? Porque eu não tenho CC. Até o umbigo eu limpei bem cedo quando eu acordei. É tão legal poder viver alegre e feliz como deve ser. Eu tô vendendo, vendendo saúde. Cuidar de mim é uma grande atitude. Cuidar de você, que bela atitude. Pois vai deixar você vendendo saúde. Quando a gente se sente bem, consegue fazer tudo!